Toyota. Invencíveis. Inovando sempre. Fala, minhas bebezadas de caneta! Muito boa noite pra todo mundo, sejam todos bem-vindos! Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima! A diferenciada chegou, bebezada! Percebo que o tempo já não passa, você diz que não tem graça. Amar assim, por tudo tão bonito, mas o outro infinito parecido. Jardim. Yes. E agora você volta e no balanço que eu sentia por outra alguém. Um dividido entre dois mundos. Eu sei que tô amando, mas aí joga a mão pra cima e grita. Você dizer o que mudou, mas há de sair igual. Numa noite estranha a gente se estranha e fica mal. Não sei dizer o que mudou, mas há de sair igual. Numa noite estranha a gente se estranha e fica mal. Você grita pro mar que tudo em nós morreu. Borboletas sempre voltam e o céu já te sou eu. Borboletas sempre voltam e o céu já te sou eu. Sucesso, menina, tá comigo. Um dia seus pés vão me levar onde minhas mãos não podem chegar. E bebê, me leva onde você for. Diz, estarei muito só sem o seu amor. De dizer, joga a mão pra cima e só dá pra lá. Que hoje eu te amo, não vou negar. Que outra pessoa você virá. Entre ser você, sem querer ser pra quem. Entre ser você, se ser necessário. Quem quer Obrigado, Cametá. E pra fazer parte dessa festa, banda The Fire! Vai mexendo o popozão, na onda do acochadinho, vai descer. Luciano, mais sucesso, bonequinha. Isso aqui é pra recordar. Aonde vai o meu amor? Calma, precisamos conversar e abrir. Deixa eu te explicar. Não seja boba, não há quem rouba. Esse amor que é todo seu e é verdadeiro, pode acreditar. Já te falei que és meu céu, meu lindo lugar. É como as estrelas brilhando, o universo do amor. Já te falei, és meu céu, meu lindo lugar. É como as estrelas brilhando, o universo do amor. Como eu te amo, como eu te amo. Tem um olhar, tem magia. Nossa história parece fantasias. Sandrinho, vou te amar com todo o coração e só ficar pertinho de você. Quem gostou pode aplaudir a banda The Five, por gentileza. Tamo junto. Obrigado, The Five. Obrigado, Nilton. Obrigado, Jean. Obrigado, Lana. Obrigado, Sandrinho. Valeu, Gessel. valeu toda a galera da banda Invencíveis. Tamo junto, bebê. Que Deus abençoe. Muito sucesso. Amém. Tudo de bom na vida de vocês. Chama, bebê. Bora pra cima, caneta. Eu chamo ele na guitarra. Fabrício Pantoja. Pra apaixonar os Invencíveis, falando de amor. Não use pra tentar enganar promessas de amor que não vai cumprir. Hoje em dia tem. amo, oh baby. Chuva fina traz você, oh, oh. Mas o dia passa, fico sem te ver. Na canção do rádio eu tento te esquecer, oh baby. Chuva fina traz você. Canta comigo, cometa, vem! Na janela a lua me faz lembrar seu olhar. Só que ama tem o dom de saber esperar. Você chega. Aquecer você, raio de luz. conta, mas pra esconder tudo que sinto, está tudo escrito no olhar. Quando te vejo, como estrela que brilha no céu, sei que te quero como a primeira vez entre um homem e uma mulher. Foi no baile da saudade que eu tive pela primeira vez. Pop, saudade, DJ Ivo e Juninho, mágica tocar. Bate palma, bode invencível. Um pop saudade.